passar pelas águas, não vou me afogar. Vou saltar as muralhas, eu vou conquistar. Vou correr, vou voar, vou vencer. Vou passar pelo fogo, não vou me queimar. Vou saltar as muralhas. Vou saltar as muralhas, eu vou conquistar. Vou correr, vou voar, vou vencer. Vou correr, vou vencer, vou vencer. Porque estás comigo.